Amor sublime. Nós só falamos do que o nosso coração está cheio. Encorajou a falar desse amor. Amor sublime. Esse amor é que constrange. Que transformou o nosso viver. Eu entrego a minha vida. O que o Espírito Santo de Deus nos incomodar, nós vamos transmitir. Eu estou falando talvez com uma pessoa agora, que tá no seu carro, tá na sua casa, enfim. Tá num presídio, tá numa casa de recuperação. Nós acreditamos que Deus morreu por nós, cara. E ó que louco. Deus se importa tanto com você. Isso é amor de verdade. Amor. Amor sublime. Nós tivemos que viver. Uma cruz. A transformação de Deus é completa. Esse amor já venceu toda a tristeza. A primavera de Deus chega na tua vida. E nós amaremos até o final. Temos a certeza que Ele vai voltar. E ó que louco. É saber que Deus é grande, sim. Que Deus é poderoso, sim. Que Deus é criador, sim. Amor sublime. E as palavras de amor vão muito mais além. Sejam bem-vindos. Amor sublime.